Eu vou te contar que você não me conhece. E eu tenho que gritar isso, porque você está surdo e não me ouve. A sedução me escraviza a você. Ao fim de tudo, você permanece comigo, mas preso ao que eu criei e não amei, e não a mim. E quanto mais falo sobre a verdade inteira, um abismo maior nos separa. Você não tem um nome e eu tenho. Você é rosto na multidão e eu sou o centro das atenções. Mas há mentira na aparência do que eu sou. E há mentira na aparência do que você é. Porque eu não sou o meu nome. E você não é ninguém. O jogo perigoso que eu pratico aqui busca chegar no limite possível de aproximação através da aceitação da distância ou do reconhecimento dela entre eu e você. Existe a notícia que nos separa. Eu quero que você me veja nu. Eu me dispo da notícia. E a minha nudez parada me denuncia e te espelha. Eu me dilato, tu me relatas. Eu nos acuso e confesso por nós. Assim me livro das palavras com as quais você me veste. Olá, boas! Está no ar mais uma edição do programa Lixeirinha, aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz dos jogos perigosos. A voz da nudez. A voz da autoridade, da decadência, da elegância. A voz que te acompanha, você ouvinte, todas as noites de quarta-feira e todas as tardes de domingo, aqui na mesma Unifran FM 101.3. Essa edição de número 96. 96, o homem foi a Saturno. Na verdade, em 2008 foi comprovada a água em Marte. Eu sabia que tinha alguma coisa errada com o ano de 2008. E a gente vai passar o programa... Errado. E a gente vai passar o programa tentando aí, né, traçar um plano pra irmos pra Marte, já que tem água lá e aqui não, tá faltando, etc. O programa de hoje tá muito especial. E vamos começar o programa de hoje no nosso primeiro bloco, ouvindo a Ananda Lima, mais conhecido como Nana. Ananda. Uhum. É estudante de composição e regência da Universidade Federal da Bahia. Cursou jornalismo também, fez intercâmbio na Rússia. Aí lá na Rússia, ela gravou 4 canções acompanhadas de amigos e músicos locais. E essas 4 canções viraram um EP chamado Expressionismo Alemão. E é o que a gente vai ouvir aqui. Além disso, ela também fez a coprodução das trilhas dos curtas Roupas no Varal, do Maurício Lídio, e Lemon Lips, da Marcela Vega, não sei. E eu vou deixar o site dela, da Nana, na página do Lixeirinha no Facebook, que é... www.facebook.com/lixeirinha. Porque é muito interessante, ela escreve como se fosse um blog, você acompanha mesmo o que tá acontecendo na vida dela, tudo que ela tá fazendo. E dá pra baixar esse EP, dá pra baixar todos os covers que ela resolve fazer, demo de música. Inclusive tem já da música nova, do disco que ela tá trabalhando, que chama Pequenas Margaridas, a faixa título. E você também já pode baixar no site. Aproveitem e curtam a página. Então, a Nana tá fazendo um projeto de crowdfunding pra gravar o seu disco. Então, lá no site dela também tem todas as informações do que você pode ajudar e o que você vai receber como recompensa. E ajudem a Nana, porque eu ouvi o disco, na verdade o EP, e adorei, achei a Nana muito legal, é uma fofa. Enfim, então a gente vai ouvir a primeira faixa, O Céu de Estocolmo. A segunda faixa, Expressionismo Alemão, faixa título do EP. Terceira faixa, Benjamin. E a quarta faixa, I Can't Fall in Love. Eu não consigo me apaixonar. Então, vamos ouvir todas essas músicas. Quem é isso? Deixe bloco e... E é isso aí. Espero que todos gostem. Daqui a pouco a gente volta com mais. O que você falou? Aproveitar. Ah, tá. Daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha. Não saia daí, não tirem a... Não desgrudem a bunda da cadeira. Ah, e logo mais tem mais. Logo mais a gente volta, não saia daí. Aqui você ouve todas as músicas. Quando você for deitar e ligar o abajur, jura que vai se lembrar do expressionismo alemão. Eu já disse a você, ou eu penso em te dizer, que não vou me esquecer do expressionismo alemão. Quando eu redisser toda a confusão do meu coração, que não é pouco não, talvez você já não assim, e saiba que eu não me enganei. Você já confirmou pra mim tudo que pensei, mas eu desisti. É sua vez de insistir. Na chuva, não esquece o guarda-chuva, que esse pode ser. Alemão, eu já disse a você, ou eu penso em te dizer, que não vou me esquecer do expressionismo alemão. Música.